Quando o crente ora, ele utiliza a arma que o Senhor deixou para a sua igreja. Estamos numa batalha muito grande espiritual. Não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes de Satanás. Quando você ora, você coloca o inferno por terra. Ninguém entende quando o crente está de joelhos, mas está recebendo o Senhor a sua oração. O poder de um cristão está na oração. Busque ao Senhor. Quando você ora, o inimigo cairá vencido. Prepare a sua voz. O inferno vai estremecer, porque este povo está em louvor e adoração a Deus. Aleluia! Vencerá em todo tempo a tentação. Solta a voz pelo horizonte. Onde está? Está em Jesus. Pois Cristo lhe diz: orai sempre, sempre, porque a resposta está na oração. E o teu coração, as forças do mal queriam destruir-te e tua fé ferir. Não mais poderão. Aleluia! O poder de um cristão está